Sabe o que é ele, né, viado? Você não sabe o que é? Você vai conhecer agora. DJ Faveliano, fudendo com tudo, porra. Pecado bem, pecado mal. De tanta lata, buceta, acabou liberando mal. Pecado bem, pecado mal. De tanta lata, buceta, acabou liberando mal. Ela toma pau, toma pau. Ela toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma pau. Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma pau. Pecado bem, pecado mal. Na hora da tristeza, menina é fogueta. Fica quente igual pimenta, bala quente na buceta. Olha o que eu fiz, que é saca falado, parraco. Na hora da tristeza, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, pau na buceta. Fala pra ela, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, pau na buceta. Fala pra ela, pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Talvez, talvez, pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Talvez, talvez, ó, ó. Esse é o Faveliano, o general. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma pau. Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma pau. Pecado bem, pecado mal. De chantela da buceta, acabou liberando. Na hora da tristeza, menina é fogueta. Fica quente igual pimenta, bala quente na buceta. Olha o que eu fiz, que é saca falado, parraco. Na hora da treta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, é pau na buceta. Fala pra ela, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, é pau na buceta. Fala pra ela, pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Talvez, talvez, pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Pau na buceta, buceta no pau. Talvez, talvez, esse é o Faveliano.